começando mais um Beliche! Boa noite, amigos do Fórum. Meu nome é Marcelo de Souza. Esse é mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. E aí, Argonautas, aqui é o Daniel HDR e esse é o lado B do episódio de fim de ano do ArgCast. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um ChutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje, na verdade, comandando a apresentação do incrível Crossovercast com o super caralhague dos Enxutos Voadores. É o Megazord de escrotidão. Chega, porra! O incrível podcast com Super Amishes, Baile dos Enxutos, Caralhinhos Voadores e ArgCast. Que mais... do ArgCast, né? Que mais do que o ano passado vai testar minha saúde cardíaca. Estamos aqui com os nossos múltiplos amigos. Evandro Louco. E aí, galera? Segui. E aí? Flamer. E aí? Zwaist. Feliz Natal a todos. Matuza. Opa, calma aí. DR. O que, que eu fiz aquela apresentação antes, então? Apresentação datada. Eu disse o Super... Para o alto e avante. É, cala a boca. Hawkeye. Oh. Marcel. Eita. Gary Bilbo. Yeah. O Diogo, que eu não sei qual o codinome que ele usa. Meu pau. Como? Meu pau. Ah, sabendo que eu de curioso, é isso. Churrumino, porra. Sim, Churrumino, é o que eu dizia desde o início. E o Bruno? Churrumino de UOL, gente, na minha frente, gente. Ele tá me atacando, gente. Gente, Daniel HDR é Kinedron, gente. Uma Magic UOL. Que bosta. Vai ser o próximo inútil. Ele tá com o nome dele mesmo e a foto do André o Gigante, eu fico confuso, cara. Mano, eu mudei o nome aqui, cara. Eu mudei o nome aqui, mas não atualizou aí pra vocês. Pra mim não atualizou. Dessa minha conexão de cofre de 35 mega que não resolve. Gato, né? Morro de... Chuchus, ouvintes de todos esses podcasts, de todos esses sites que são totalmente incríveis, a gente vai fazer um apanhado hoje com piores e melhores do que der tempo. No caso, quadrinhos, cinema, jogos e quaisquer outras patifarias que a gente tenha interagido durante esse ano, enquanto mídias de diversas origens. Dramaturgia brasileira. Ou isso. E segue o baile, segue o Caralhinho, segue o Super Amish, segue o Orcast, enfim, vamos continuar com isso. Ai! Galera, vamos começar com o quadrinho, então? Vamos pela ordem aqui do meu Skype, que tá grande pra cacete, começando com o Evandro. Evandro, fala o que você leu de melhor e de pior esse ano. Melhor, Thor. Marvel Anal, que tá foda pra caralho, quem leu sabe, e pior, cara. Deixa eu falar rapidinho, que é muita gente, né? Que andar, cara, se enrolar muito. Vai, discorra, vai. O que é um peido pra quem tá acostumado? Vai embora. Tamo todo fodido mesmo, né, cara? Pô, essa... esse arco do Thor aí, aquele que trata as... tá indo passado, presente e futuro. É do... desenhado lá pelo... É desenhado e roteirizado pelo Zad Gibb, que eu acho, ou não? Não, Jason Aaron. Jason Aaron, o roteiro é de outro cara. Jason Aaron, desculpa. Emoção, é muita gente na conversa. Se esse cara desenhar e escrever ainda desenhar daquele jeito, eu me aposento, cara. Eu falei, esse cara tem um pacto com o diabo, meu. O cara desenha pra caralho, não atrasa, e ainda escrever a revista, vai se fuder, velho. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. Esse foi o melhor do ano. E de pior, cara, eu tô em dúvida aqui, mas eu vou falar do Avengers Arena, cara. Avengers Arena. Nossa, cara, foi cancelado. Que troco sucatado, cara. O cara pega o arcade de vilão. Já começou errado. Uma desculpinha pra misturar jogos vorazes com, sei lá, Battle Royale. Mas valeu. Puta, é toda ruim, cara. Sei lá, eu acho que eu consegui ler duas ou três edições e larguei de parte. Mas, cara, mas ruim, mano. Aquilo, cara, quando eu vi a premissa daquilo. Sabe aquele sentimento de que é impossível que não vá dar bosta, assim? Tem jeito de que ia ser muito, mas muito ruim. É ruim. Cara, exatamente, cara. Exatamente. Mas um monte de bucha morre, cara. Exato. Mas alguma coisa de bom tinha que ser. Acaba com a porra salarial da Marvel, tá ligado? Não, na boa. Até a contagem regressiva pra Crise Infinita lá foi melhor que aquilo, cara. Foi. Foi, cara. Puta que pariu. E olha que eu tô na DC e falo com propriedade isso, velho. Véi, aqueles crossovers do Batman, da realidade não sei do que, contra não sei quem, que tinha uns torneios e aí os leitores decidiam, puta velho. Merda. Não, putz, não, não, foi melhor. Não, esquece, isso não, cara, existe. Mas essa cerveja estaria numa coisa maneirinha, é a capa mesmo, que é homenagem ao Battle Royale só, cara. É, cada capa é uma homenagem a uma obra da qual a Marvel copiou o conceito. É uma homenagem. Battle Royale ao filme novo lá do cara do cara que morreu lá, o Em Chamas lá. O Walker? O Walker, né? Em Chamas, só que Chamas. Em Chamas. Ah, mas é um brincalhão mesmo. Paulo Andante, né? Paulo Andante. Mas era isso. Paulo Andante. É realmente, é pior que o Continental Arena. É triste, hein? Puta que pariu. Enfim. Seguinte, meu querido. Você, o que, que você leu enquanto... O que, que você tentou ler entre uma pedra de crack e outra? É, então, isso que eu ia falar, né, cara? Tipo, quando eu tô chapado, eu não consigo ler muita coisa. Nem quando eu não tô, porque eu não sei ler. Mas eu quero só fazer uma consideração, pra eu ser menos babaca, mas sendo muito babaca já, que eu não li muita coisa de 2013, então eu vou falar o que não é de 2013 que eu li em 2013. Faz algum sentido, né? Tá ótimo. Depois daquele episódio lá, que, ah, eu não vi isso, não vi aquilo, não assisti no seu outro. Pô, eu li Mouse, cara, eu li Mouse em 2013 já, alguma Nossa. Coisa. Tá. Não, mas não vai ser dele que eu vou falar. O que eu li de melhor, que eu vou falar, que eu li em 2012 também, mas só que em 2013 também, é o Magnetar. E o que eu vou falar que é ruim, cara, é o Independência ou Mortos lá, que tá na Nerd Store, porque eu não sei porque eu comprei isso, velho. Caralho, esse monte de amigo historiador meu falou bom. Falou muito bem, tá bom? Falou bom. Você nem sabe quem vai encontrar a frase. Começou já a me importar. Continua. Não, eu já falei que eu tenho que explicar porque eu achei ruim, cara. Corra mais! Cara, tá bom. Fala, velho. Você não tá falando que o negócio é ruim. Explica por que é ruim. Tá, cara. Não, tá tudo errado. Primeiro, ele é vendido pela loja inferior lá, né? Aí, se não bastasse isso, cara, tipo, a história é péssima, o desenho é feio, eu achei feio, pelo menos, pra caralho, e, não sei o que falar, cara, isso me embrouxou muito, eu fiquei chateado por ter gastado, sei lá, 40, 50 conto nessa porra aí, e eu podia ter comprado mais de 10 pedras com isso, tá ligado? Dá pra mim então, porra. cara, esse, e é uma caralhada de gibizinho, de zumbi, né, cara? Que deu no saco já. Esse vai dessa porra ainda. Já por isso enche o saco, tá ligado? É, tipo, teoricamente, o esquema é assim, tipo, na, quando eles vão colonizar o Brasil, tem tipo uns zumbis lá, não sei direito se é isso. Põe logo tem... o link do episódio do. Não, cara. Fala aí. Ah, seguir, posso falar rapidinho dela, que eu ia falar um pouco mal dela também? Pode falar, cara, aproveita aí. Vai. Não, basicamente, os seguintes contos não sabem como é que começa é por causa da Rainha Louca, né? Falam que a Rainha Louca era um zumbi e tal, não sei o quê. Só que, cara, a merda, eu acho, a grande merda desse quadrinho é que, cara, os episódios, os personagens não são nada carismáticos, cara. Tipo, eles botam lá, tipo, fizeram aquele hot site com os personagens e não sei o quê. E, tipo, cara, os personagens aparecem numa página e, tipo, ó, beleza, o cara é foda, assim. Não é explorado os personagens, sabe? Tipo, nem o personagem principal lá, que é o Dom Pedro, tem alguma profundidade, cara. Você não consegue se apegar ao personagem. Tem duas cenas lá no final que dois personagens principais morrem. Ah, meu Deus, me morreu. Foda-se. É um escravo lá ou não? Não, o Chalaça lá e a mulher do Dom Pedro lá. Nossa, não lembro. Cara, tipo, mas foda-se, tipo, ninguém se importa, cara. Tipo, zumbi é assim, cara. De zumbi bom, no caso, quadrinho de zumbi, todo mundo tem que morrer, cara. Não, mas tipo, que mas, nem, pô, mas de repente se importa, o personagem foi bem desenvolvido, tá ligado? Vai se importar com ele, né? É, você se importa com isso, você se morre e fala, foda-se. E tipo, tudo acontece muito rápido, cara. Limitação de páginas e tudo mais, e também, tipo, nem o autor. E nem o desenhista tem experiência com quadrinhos, né, cara? Então, tipo, as coisas acontecem muito rápido, cara. Nada é bem desenvolvido, assim. Eu li aquela merda, só conseguia pensar, nossa, que vergonha, por que eu tô lendo isso? Por isso que eu não consegui prestar muita atenção, cara. Demorou 2 anos pra ser desenvolvido assim no site, hein? 2. Nossa, velho, tipo, eu cago melhor em 2 anos. Convenhamos, né, cara? Foi só uma revista pra fã babaca gastar dinheiro, né? Parabéns, todo mundo quer ser essas... Não, cara. Que porra de revista é essa? Pô, mas cara... Deve ter vendido pra caralho, né, cara? Vendeu. É a mentalidade da Marvel da DC, cara. Qualquer merda que tenha o logo... Não, cara. Vai vender, cara. Exatamente. Isso é verdade. Meus amigos, aquele é um produto nacional. Quem coordena produto nacional é o quê? Editor. Não, é editor. Logo, o problema é de quem? O editor. Justo. Quem é o editor? O editor que não. Mais um envolvido no projeto que não tem experiência nenhuma com quadrinhos. Ninguém tem experiência. Mas eles têm experiência em vender coisas pra quem compra camisetas do tipo. Não, cara. Pode entender. A gente que tá errado. Argumento válido. É a gente que financia essa merda, cara. Eu segui nessa proposta. Léo, eu deixei de comprar pedra e financiar a violência no Rio pra financiar isso. Um cara que criticou por comprar um Dynasty Warrior cada ano não tem esse jeito. Desculpa, peraí. Não vou. Só um pouquinho, galera. E aí, mano? É, tá foda. Não vamos tirar os caras só porque eles fazem dinheiro e nós não. Exato. Né? Eu entendi o que eles morram pobres na merda? Sim, mas não precisa de coisa. Então. A vida é feita de recalques. Exatamente. Então. Eu queria anunciar que o Eunuco acabou de entrar na chamada, certo, Eunuco? Infelizmente, porque a cidade, pra variar, tá uma merda, cheia de água pra lá e pra cá, a Rio de Janeiro é foda. Ele se chama Oceano, não? Cara. É isso, gente. É a única cidade cujo nome tá certo. Tá, peraí. Fica... Você já se apresentou, agora fica quietinho e espera a sua vez. Porque o Flan vai falar o que ele leu de super interessante esse... Ou não tão interessante esse ano. Vale livro, vale quadrinho, vale tudo. Vale. É, vale. Vale também, se quiser. Não, obrigado. Aí, só não vale dar a bunda. Livro, assim, que eu li, que eu gostei pra caralho esse ano, foi O Mapa do Tempo, de Felix J. Palma, que é um livro como se fosse a continuação da história de A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, né? E... conta a história de um cara que ia se suicidar, mas aquela primeira amostra que tinha no A Máquina do Tempo acaba encontrando com ele, muda toda a história. do tempo, no caso, pra aquele personagem. Só faz sentido mesmo pra quem leu A Máquina do Tempo. Eu gostei pra caralho do livro. É, agora, o que eu não gostei que eu li esse ano foi um livro que eu tava me devendo desde a escola de lei e nunca tinha lido, que é Dom Casmurro, que a galera fica dizendo que eu gosto dessa merda. Gosta sim. Gosta. Seu pedante. Ah, livro é chato pra caralho, velho. Vamos se fuder. Curtiço. É, pro Flammer, Dom Casmurro só não é melhor que Furtiço, ou que Vida Simples. Vai ler Jorge Amado, vai ver o que é chato. Vida é, eu passei. Não, velho, não, não. Aí, ó. Iracema, Iracema, cara. As Aventuras de Tito é muito mais legal do que Dom Casmurro. Pronto, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. O mistério do Tito estrela, cara, é legal. Brascubas é outro vídeo chato pra caralho. Iracema, lê Iracema que é uma bosta. Cara, senhora, senhora, cara, senhora. Eu cheguei na terceira página com dor de cabeça. É duas páginas só pra descrever uma mulher sentada numa cadeira. Duas páginas só sumário. Né? Eu fiz alguém um doce veneno de escorpião. Olha o punheteiro falando aí, ó. Aquela série da Shield que saiu da Marvel. Mas não é livro, pô. Tô no sério ainda, pô. Pera aí, deixa ele falar, que é, termina. A série da Shield é uma bosta, é isso? Não, não, é sério, não. Falando da série de quadrinhos da Shield que saiu em 2010. E Isaac Newton, a gente amigo da Shield. Ah, tá. Nós Shield com a Shield. Meu Deus. Ah, não, mas... Ruim, mas é claro que é ruim. Quem escreve essa bosta aí? Para que vai ser ruim. Acho que é. 2010 já passado, já foi, não vale. Mas então... foi esse ano, porra! Ah, foi esse ano? Ah, tá. Você falou 2010, porra. Tô ficando confuso. O quadrinho é de 2010. Calma aí, que temos um problema aqui, cara. Alguém claramente tem problemas mentais nesse podcast. Eu tô me importando, tá? Então, tá, mas vamos seguir. Agora o Zueste. Algo mais a acrescentar, Flammer? Sim, não, talvez? Não, já tá de bom tamanho, vai, né? Cara, tá ótimo, você lê livro, velho. Tá melhor que todo mundo aqui já. Então vamos baixar de novo o nível, vai, Space. Fala o que você leu de melhor e pior. A melhor coisa que saiu esse ano ainda é a série da IDW Transformers. Certo? Que tá foda, porque tem uma sequência que vai seguindo há vários anos, tá se movendo e tal. E só pra dar uma mencionada também, o Demolidor tá legal pra caralho. O Demolidor tá muito foda. Ele enfrentando o Polichinelo, que é um dos melhores filmes da Marvel. E o pior. O pior eu tô na dúvida entre Infinity, que é a saga mais cretina, do vilão mais cretino da Marvel também, que é o Thanos. Cada vez que eles precisam de alguém foda, ressuscita o Thanos de novo aí. Depois eles dão um jeito de fazer ele ficar bonzinho e tudo de volta. O que é F3? 2. O que é F3? É, tá horrível essa série. E o Novo Lobo. Eu não vi ainda, cara. Eu Novo Lobo, é verdade. Eu tô na dúvida. Novo Lobo, o Zueis fez uma resenha fantástica do Novo Lobo. Pegar a resenha de todas. Essa é só minha vida. Eu acho que eu fico Infinity, cara. É muito complicado, é muito grande, é muito chato. Eu li todos, né? Porque eu sou muito desocupado também. Mas é daquelas sagas cósmicas charopetas da Marvel, cara. Que é a mesma coisa. Cada vez aparece uma nova, é tipo Dragon Ball. A ameaça posterior é mais forte que a outra. Não, essa aqui é a maior ameaça de todos. Aí teve aquele da aniquilação. Não, essa aqui é mais forte ainda, é o Infinity. Dragon Ball total, velho. É Dragon Ball total. Os caras. Só falta alguém ter um charinga na porra da série. No final de Infinity eles falaram isso, né? Os caras falaram assim, ó, tem uma rata mais forte. Mas é isso, ainda falaram essa, né? Puta, é verdade, cara. Meu Deus do céu. E no meio de Infinity eles massacram toda a onda da aniquilação, né? Só pra mostrar que são mais fodas ainda. Eles fazem um planeta do aniquilador, não fazem no fim dessa merda? Ah, e o negócio vai longe, cara. Vai seguir 2014, 15. Era eu de cada vez, engraçado. Quem falou primeiro? Ninguém fala. Mas agora ninguém fala, o cambada. Vagabundo! Ô, ouvinte, você deve ter ter notado que o Boi entrou agora na chamada. Claro, porque eles notaram que não tinha 27 pessoas falando, né? Aí eles notaram uma voz diferente, né? Tá bom, né? Engana que eu gosto, cara. A voz mais incrível. Agora é porque o Matuza vai falar o que que Morre, quase morreu. Então vamos continuar, porque agora o Matuza vai falar o que ele leu de legal e deslegal em 2013. Beleza. Cara, foda é que tipo, eu tô muito desatualizado do que tá saindo agora. Tipo, o Marcel falou um tema pra mim, tipo, ah, jogar uma podcast retrospectiva e tal do que aconteceu em 2013. Aí eu virei pros caras e perguntei, o reboot foi esse ano, cara? Ele tem um personagem no X-Men chamado Wolverine. Legal. Isso, cara. Então, desde o reboot eu parei de ler mensal e tal. Mó cara que não leio nada. Então eu tô lendo muito mais republicação, encadernado e tudo mais. De coisas legais que saíram esse ano aqui no Brasil, tem duas coisas, tem na verdade três coisas que eu queria ressaltar assim, que a Panini lançou o que aconteceu com o Homem de Aço, capa dura e tal, tipo, uma edição bem legalzinha, barata e tal, que é do Alan Moore e tal, muito foda, e teve também a edição definitiva do Reino da Manhã, foda também. Cara, hoje em dia eu leio muito mais republicação e é isso, cara, teve também na... Se eu posso ficar queimando pauta assim. Teve também, mas acho que ninguém vai falar, a Conrad finalmente terminou a publicação do meu personagem, da minha série de quadrinhos preferida aqui no Brasil, que é Calvin Haroldo. Eles lançaram Existem Tesouros em Todo Lugar, que é o último, né, foi aqui no Brasil, e lançaram uma edição de 10 anos, né, um livro de 10º aniversário e tal, que tem uns extras e tem um monte de coisa, pô, é bem legal, vale a pena pra quem é fã de Calvin Haroldo, tipo, de tirinhas e tal. Pô, que legal. Tem todos os livros que saíram do Calvin, tá comprando? Eu não comprei, eu não tenho esses dois últimos ainda, porque a minha mulher não deixa eu comprar, porque ela me dá de presente. Ele veio naquele box lá que tá vendendo esse tempo. Não. Não, é só gringo. É, o box é só no submarino, cliquem nos links aí do Bairro dos Chutes, não, tá vendo? Bom, essa parte vai estar editado aí. Só porque eu não dou moral. O box você tá falando do Complete Calvin Haroldo, que é gringo, não é? Não, tem um box. Tem um box brasileiro também, não tem? É nacional, tem aqui. É, eu não sei qual que é, porque eu tenho o Complete Calvin Haroldo importado, chupem. Tá? Eu também tenho, tá aqui no HD. E o pior eu falei já usei um tempo aí falando do Independência ou Mortos lá e também não tive muito o que falar de pior, não li tanta coisa assim. Então tá bom. Passou. Eu vou passar a palavra pra única pessoa que entende de quadrinho aqui, ó, HDR! Enquanto você fazia commission, editava podcast, participava de 30 podcasts e 40 eventos, você conseguiu ler alguma coisa? Consegui. A melhor coisa que eu li esse ano foi Esquadrão Atari. Filho da puta. Tá certo. Ó, eu vou dizer por quê, porque a gente fez o episódio do Arg lá, cara, e que aí eu vi como os quadrinhos que estão saindo agora são questionáveis. Questionável é um ótimo eufemismo, viu? Não, exato. Ele é panos quentes mesmo, cara. Não, eu sou retrô. Eu ganhei a promoção. Questionáveis, é muito bom. Eu sou datado mesmo. E olha, cara, não é fácil, não é easy ser datado hoje em dia. Então, a minha opinião é: Esquadrão Atari foi a melhor coisa que eu li esse ano. E a pior coisa foi pra gravar aquele episódio lá do Ark sobre o Marvel Anal. Eu tive que ler com os negócios. E eu li aquele Marvel. O Avengers Arena lá, aquela merda, é realmente horrível, cara. Aquilo ali não é brabo. Você leu os Jogos Vorazes da Marvel? Li, é terrível. Não quero mais passar por isso, cara. Pra ficar ruim tem que melhorar muito. Cara, ó, pra vocês terem uma ideia, cara, ó. Depois que eu li aquilo, eu comecei a coletar material aqui, porque a gente vai fazer um episódio da Image, cara. E aí eu comecei a olhar, olha só, eu comecei a olhar Brigade. Nossa. E aí, Brigade, que assim, ó, se você acha que o Jesus ruim, Brigade é pior. E eu comecei a ver assim, cara, que tinha coisas muito parecidas com Marvel Arena. Com Avengers Arena. Meu Blood Strike também. Não, eu li o Profeta, que é pior. Nossa, puta que pariu. A Vendeline, que é do caralho. A Vendeline, ô, cara, a Vendeline, já fiz spin-up da Vendeline. Mas não é o caso. Também. É o Witchworks, né? É uma equipe de... O Witchworks é uma equipe de Black Ops, só que com estatuetas do Oscar. É. O cara roubou um HDR, ele posou pro um pin-up da Vangeline? Não, eu desenhei o pin-up da Vangeline. Ô, HDR, não faz isso com você não, cara. Se você tá chateado, conversa com alguém, sei lá. Mas é uma puta mesmo, hein, cara. Faz qualquer coisa por dinheiro. Não, é que não era eu. Não era eu, Zueixo, era o Mike Deodato. Ah. Agenciado por quem? Não, tô brincando. É. Falou agora, peraí, falou agora o Mon Superior, né? O Mon Superior tem até namorado, isso é muito bom, cara. Esse é o WoW, é o WoW, né? Fala palavrão pra cacete, né? Manda tomar no cu. Pega a mulher. É, vão tudo se fuder. Mãe Superior, aproveitando que o senhor tá aí falando merda, fala o que você. Os seus melhores e piores de 2013 aí, de quadrinhos, vai? Ah, eu ia perguntar se vale livro também, mas já que falou quadrinhos, cara, é. O Flamer falou livro. Ah, falou livro? Então tá, vamos falar de livro então. Cara, o melhor do ano, cara, foi o Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, cara. Eu comprei faz pouco tempo e devorei o livro. Não sei se alguém de vocês leu. Ainda não. Não sei. E vou ler. Alguém sabe ler aqui? Ah, não, só tem... um pouquinho. Tá valendo esse negócio de livro mesmo? Achei que ia ser cortado aquilo. Não, não vai ser, na verdade. Mas... Se você quiser falar, a gente já volta pro certo. Não, eu não vou interromper o Mo. Vai. Não, é, cara, foi esse ano, no fim do caminho, do Neil Gaiman. Conta a história de um cara de meia idade que volta pra cidade natal dele pra um enterro e... E lá ele começa a relembrar de uma menina que ele conheceu aos 7 anos e ele é tudo da perspectiva de uma criança, então tu não sabe se realmente aquelas coisas que ele relata aconteceram ou não e enfim, é um livro muito bacana, cara. E o pior do ano, tu vê, é do Neil Gaiman também, cara. Eu li o Mr. Punch, cara. Vocês chegaram a ler isso? Não. É ruim, cara? Cara, assim, a história até que... é legalzinha, mas, cara, aquele desenho do Dave McKean nessa revista tá muito horrível, cara. Tá muito abaixo do padrão que ele fez, cara. Cara, o Flamer sai do banheiro pra falar, cara, que eu não entendi nada. Eu aconselho ler o livro, porque o quadrinho é chato. Ah, sim. Não, é, a história até que não é tão ruim, cara, mas, nossa... A arte desse gibi tá horrível, cara. Não aconselho, cara. Fiquei feliz que eu comprei no Submarino por 10 pilas. Se eu tivesse pagado 40, eu ia ficar muito puto. Que era 40 o preço original dessa bosta. Ah, e o papel é uma porcaria também, cara. Fede a cocô, tipo aquele do... Aquele que eu falei. Tipo isso, tipo do Gerações, tá ligado? Do... Gerações 3. Gerações 3, cara, é aquele cheiro de cocô no papel, velho. Pessoal da entrega usou como papel higiênico. Deve ter usado, alô, cara. Alô. Alô. Rapidinho. Já que... Ô, Vini, aí. Tá, Vini, todo mundo tá te ouvindo. Fica quieto, deixa eu... Já que vocês falaram aí, você foi citado Gerações, rapidamente, então. Eu vou retificar o que eu falei da melhor coisa que eu li. A História Secreta da Marvel, o livro que saiu agora pela Leia, cara. Porra, cara. Aquele livro é muito livro. Foda. Só a cara, roupa assim, suja das lavadas. Velho, só nesse livro você fica sabendo que o John Byrne fez um churrasco com os colegas dele da Marvel e queimou um boneco do Jim Shooter, cara, no churrasco. Por isso que eu falo, cara, que o Byrne é foda, velho. O Byrne é foda, cara. É punk pra caralho, cara. Cara, é o Kirby de Rider, né? Tipo no molejo e queimando o boneco do Jim Shooter, né, velho? Caralho. Churrascão dos brothers. Vai queimando. Muito bom, mas galera, vamos prosseguir. Ouvintes, agora vocês devem ter notado que quem chegou atravessando, pijando de porta aberta, foi o Servini, que acabou de entrar na chamada. Eu gosto de fazer isso, porque é uma cena bem tarantinesca. Até na verdade eu já ia mandar uma mensagem pro Evandro pra dizer que eu tava instalando Skype de novo, que tá dado pau no meu PC. Então, quem venceu. Pedro, segue, prosseguindo. Aliás, alguém tá com um ruído horroroso. Sir Vini, coloca no... É o Vini? Deve ser o Vini tá tatuando. Tá com esse puxa seu aí, vai. Tô tentando colocar no mute aqui. Se eu conseguir, ajuda. Meu pai. É um botão chamado Power. Pois não, posso prosseguir? Obrigado. Vou chamar outro que tem pensador de pobre. Meu querido Eunuco, o senhor que é um grande ledor de coisas, por favor, o que o senhor leu de super fantástico esse ano? Caralho, a única coisa boa que eu li foi o jogador número 1 do Ernest Cline. A única coisa assim, de diversão, o resto foi tudo livro de trabalho. É um livro muito foda, que faz uma porrada de referência à cultura nerd dos anos 80. E eu fiz um post sobre esse livro, mas entrou no cu do Dadá, né? Multianos, né? É. E, sendo bem rápida, você passa no futuro de 2044, onde todo mundo acessa uma internet chamada Waze, que é uma mistura de Second Life com Facebook, Twitter e Instagram. E o cara que criou essa rede social, ele morreu e ele deixou uma porrada de easter eggs dentro da rede de uma forma de enigma. E isso é o testamento dele, quem encontrar todos os easter eggs, literalmente vai ser o dono da rede, que está estipulado em quase 250 bilhões de dólares. Então, esse aí, é o rei do camarote. Exatamente. Vira. Aí tem alguém cagando aí em cima do microfone. É o Vini. Aí a história começa quando um moleque, um desses famosos moleques merdinhas da vida, encontra uma desses primeiros easter eggs. Aí começa ele a tentar descobrir o segredo pra ficar milionário. E o neguinho começa a caçar ele, empresas internacionais atrás de dinheiro, tem a namoradinha dele de infância. É uma história meio batida, é tipo Goonies misturado com Tron. É um bom livro. Muito bom. E de porcaria? Ah, você quer forçar? Eu não vou falar o nome da entrevista, vou falar o nome dos filhos de atalho que fizeram. Qualquer coisa que tenha escrito, Tony Blot e Grant Morrison. Ah, que isso. Grant Morrison discordo veementemente. O senhor tá assim, foda-se. Você é superior, senhor Eunuco? Cara, eu estou. Vocês gostam de se sofrer tanto, me lembro disso aí, cara. Cara, o pessoal dá um lá, velho. Dá audiência com essa merda. Dá audiência, cara. Dá muita audiência, é incrível. A galera só... Você faz um post lá, todo bacana, com um assunto legal, discorrendo uma HQ bacana, a galera caga. Faz uma sobre o Superior Spider-Man. 300. Ou do corno Ciclope. Ou Ciclope corno. 5. A gente lê aquilo na esperança de que um dia vai acabar. Cara, não vai acabar porque cara. Vocês ficam financiando essa merda, porra. Tá pior que o Segui comprando coisa lá do. Peraí. Quem falou que tá melhorando? Eu. Alguém tira o Hawkeye da conversa? Mas porra, descobriram que ele é o Norman, cara. Ele logo já se fode e volta. Hawkeye gosta de tudo que sai, cara. Esse cara é um não é velho. Caralho. Quem é esse cara? Quem foi que chamou vai esse cara? Perder, chega! Segui. Super, você, o que você leu e te deixou muito triste? E o que te deixou muito triste? Cara, o que eu li de legal esse ano foi o Homem Animal, né? Eu pensei que depois daquela lenga-lenga toda do mundo podre ia cair a história, mas... ter se mostrado melhor ainda. Peguei bem pra caralho. A melhor série de reboot é o Homem Animal. E de mangá tô lendo 20th Century Boys. Que eu acho que, cara, é legal porque tá fugindo do clichêzão, né? Eu achava que ia se prolongar, enrolar em tudo, mas não, tá tendo uns saltos no tempo bacanas. Agora, de ruim, cara... O quê? Não, eu corroborei. 20th Century Boys é muito bom, cara. E de ruim, cara... É, aquela saga morte da família do Snyder no Batman, cara. Ô troço ruim, cara. É pretencioso, cara, pra caralho. Final sem graça pra caralho. Não, é pretencioso, cara. É assim, chato. Ô, sobrou uma pergunta. Grudaram a cara do Coringa de novo? Não, cara, não, até agora ninguém sabe. Falou mais nisso. detalhe que ela não apodrece também a cara dele, né? Cara, desaparecido, cara. Cara, eu aposto com o MCN como ele vai. Quando ele reaparecer, ele vai estar com a cara grudada de novo e ninguém nunca mais vai nem falar nisso. Ah, cara, e outra coisa ruim. Na verdade, ele é o Alfred. Eu comprei aquela primeira edição do Arqueiro Verde, né, pra dar uma olhada. Cara, só a primeira edição que vale, porque o restante, o Exterminador e aquela porcaria da Katana é uma bosta, cara. E o pior é que foi escrito pela Anne Nocente, cara. Ela escrevia histórias ótimas do Demolidor nos anos 90. Eu fui ver, eu fui ler na esperança pra ver se ela continuava uma boa escritora, mas ficou datada. Tola... Enfim, esperança sua. Hawkeye, você tem sua chance de se redimir da merda que você acabou de falar. Porra, cara, o melhor GP eu acho que é o All New X-Men, cara. O Bendis tá dando uma puta revitalizada nessa franquia dos Mutunas aí. Acho que foi melhor juntar o Bendis com a franquia, foi a melhor ideia. Porque ele escreve aquele negócio meio Seinfeld, né, cara? A galerinha cagando regra na mesa, jogo de beisebol. Perfeito pro X-Men, cara. Melhor escritor que nem podia ter, tá ligado? Cara, tem uma parada que eu vi que você ia adorar, velho. Eles pegaram o Bane, colocaram ele na roupa do Batman e vai ficar tipo o Super Bane agora. Velho, isso é muito escroto. Super Bane, vai ser ótimo. Pera aí, onde cada vez? Evandro? Basta ser publicado, Bruno, história pra ser melhor. Interior não trabalhamos, cara. Não, o HDR trabalha com a editora, senhor. Exato, é verdade. O HDR não pode falar muito. Mas o HDR já aprendeu que emprego e diversão não andam juntos. Vai, Rafael, pior. Velho, pior tem dois. Pior tem dois. Velho, por que tu acha que eu tô na linha digital? Cara, é. Homem de Ferro, que é uma bosta, velho. Eu parei nesse de vir pra ter uma ideia, eu parei. Tá ruim mesmo, tá ligado? Caraca, oh, esse do Marvel Anal? É. Porra, cara, tá... eu li a primeira edição. É um blá blá blá tecnológico, cara. Eu fico Umas punhetas chatas, tá ligado? Porra, cara, me deu uma decepção. Me deu uma decepção quando eu olhei na banca que esse Thor tá no mesmo mix que esse ano. Pois é, porque o João tá encadernado, né, cara? Puta, né? Porra, quase morreu! Tem bicho no copinho com aquelas caixinhas, tipo assim, nossa, que gostoso, cara, kkk. Velho, esse tipo é uma bosta. E o segundo que é o Vingador do Hickman, né, cara? Punheta em posição pra caralho. O cara começou a falar de sistema, velho. Tipo, sistema, ele tem uns organogramas, parece que aparece aula da faculdade, cara. Tipo, o cara. Cara, o cara que tá escrevendo um gibizinho de super-herói e acho que tá escrevendo a Scientific American. O Greg Land, ele usa filme pornô, né? E foto de atriz pornô pra fazer os quadrinhos. Se tu vê a cara do Jailson no Tony Stark em alguma história, tu já sabe que ele vai ser diferente. O quadrinho vai virar bom, cara. Cara, não, o Jailson seria o mandarim e o Tony Stark seria o Paulo Dina, cara. Ô, HDR, cara, coloca no coadjuvante lá do Smallville lá, cara. Jailson, puto. Cara, eu acho que foi mesmo, cara. O Jailson já é do caralho. HDR. Cara, mas se duvidar, Vingadores é pior, cara. 20 edições de evento branco, aí o sistema está explodindo, ligações operadas do balão, aí o míssil está ativado no Defcon 4, nível 4, condição vermelha, e um monte tipo de Capitão Universo, Hyperion, porra, um monte de personagem escroto, velho. Isso, veio desembarcar onde? Veio desembarcar na porra do Infinity. É, uma coisa leva a outra, né? Eu achei muito ruim, cara, assim, isso daí é coisa que quem leu o texto do Alan Boy não entendeu porra, né? Os caras trouxeram de volta um novo universo, que era uma coisa que já era ruim em 84, cara. Vai se fuder. Era ruim. Sabia, cara. Qualquer coisa legal era o Steve. Que era o Steve. Ai. Jush era maneiro. O robô. Era maneiro. Mas pera aí, galera, vamos prosseguir. Antes da gente falar de novo universo e o HDR vai te falar que você tá falando merda. Hawkeye, você falou do pior, eu tava comendo chocotone e não prestei atenção. É o Homem de Ferro e o Thor. Ah, é verdade. Chocotone, olha que doido. Cara, eu tô engordando, cara. Eu tô de férias, eu tô engordando que nem um porco em casa. Ô, Marcel, você faz a fineza aí de... de falar o que você leu de pior e de melhor. E aproveita também e diz... Quer ver? Peraí. Tá lendo. Tá muito importante que eu preciso pra você. Tá lendo, cara. Aproveita e me pega um pedaço de chicotone. Aproveita e explica quem que falou que a Liliana Tiger é uma piranha genérica. Porque eu não ouvi você. Olha, eu não quero entregar, cara, mas tá entre nós o cara, o cara que falou isso aí, velho. Tá aqui presente. Um deles que todo mundo falou, entendeu, cara? Menos eu. Eu defendi a deusa, né, cara? Eu não vou apontar, entendeu? Foi naquele episódio que vocês gravaram com aquela pessoa? Com a pessoa? Foi, sei lá. Eu não sei. Mas, cara, eles tiveram a coragem de falar isso na minha frente, cara. O cara quer se acusar ou eu vou ter que acusar ele? Olha. Joga na cara, bate o pau na cara, vai. Fala. Não. Para tudo. Bate o pau na cara. Cara, se você preso quando eu falo essas coisas, cara. Pariu, hein? Vai! Podcast pra dar mais audiência, então vamos lá. Depois do Chapa Branca sou eu, né? Caralho. Vamos prosseguir, vai. Antes de você falar, Marcelo, olha o bicho Ciclis que entrou atrasado pra cacete perguntando de pauta. É um brincalhão, né? Quer dizer, nessa altura do campeonato, você vai ser mandoleira, seu 02? Eu tô com pena de quem vai editar isso aqui. Só que tava nos engenhos de açúcar, chegou agora aí, ó. Esconda a carteira aí, galera, só pra garantir, tá? Foram todos. É, tá bom, gente. O que mais vão falar agora? Ó, rapaz, olha o preconceito, filho da puta, mandando preto cala a boca. Boca, lixo. Balançou. Bom, cara, eu ia começar, porque eu sou babaca, eu ia começar pagando de fodão, dizendo que eu não leio Marvel e DC porque eu não sou mulher de brigadiano, cara, mas aí já falaram do 20th Century Boys, que é o que eu ia dizer, entendeu, cara? Só pra fazer um adendo, assim, do 20th Century Boys, eu citaria ele como o melhor que eu li esse ano, porque eu não leio muita coisa, e porque realmente é um quadrinho que é bacana, é da hora, é divertido, tu gosta dos personagens e tal. A história progride de uma forma legal, na minha opinião, até um pedaço, assim, até uma parte dela, mas o que mais me chamou a atenção no 20th Century Boys é o traço do cara, o jeito que ele consegue deixar as coisas dinâmicas. Me lembrou bastante influência de comics mesmo, na forma como ele enquadra as coisas, na composição das cenas. Eu achei muito foda, mais na real, depois de um tempo, mais pela parte estética do que pela história, assim, cara. Mas já que vocês falaram dele antes, então... Só que o problema é que eu acho que eu vou estar um pouquinho defasado, cara, porque eu não sei o que é, porque saiu isso, eu li isso. Pô, eu falei, tem o Esquadrão Atari agora, pô, vai ter que estar defasado, cara. Porrado, cara. Então, beleza. Então, cara, eu vou falar aqui a parada que eu li esse ano, que eu achei da hora, achei... Tipo, isso me contradiz com o que eu acabei de dizer. Eu li o Vingadores vs X-Men, eu achei da hora pra caralho. Nossa! Mas, deixa eu defender. É porque o Júnior aqui desenha, cara, e o Romita Júnior é Deus. O Romita Júnior é foda. Quem não gosta de Romita Júnior é tudo puta e viado, já falo agora, entendeu? O cara é muito foda. E ali... Deve morar no Canadá, né? Deve viver rodeado de consolo esse cara, né, velho? Não, tipo, ele tá cagando no pau ali, cara, né, naquele de trampo, mas ele é muito bom em qualquer lugar, entendeu? Então eu achei muito legal, cara. E é a última coisa de Marvel que eu vi, saca, em oito anos. Ô, assim, Marcel, saca? Então tu gostou do Marvel, dos Vingadores versus X-Men? Todo, até o styling. Não, tipo, eu não sei nem de ler, eu gostei das edições que eu li, porque a cronologia... Ah, então, peraí, deixa eu botar o teu nome aqui pro Eu Gosto Desta Merda 3. vou te chamar. X-Men Power Rangers nunca esquecer, velho. Que porcaria, pessoal! E de coisa ruim também é uma parada defasada, mas eu... fui ler, cara, que é quando começou os Novos 52, não é quando começou, mas esse ano eu me lembrei dos Novos 52, eu fui ler o Aquaman, porque eu gosto de Van Reis e tal, eu tinha ouvido falar de como ele trabalhou, né, naquela série, que muita coisa foi feita na arte final, então eu queria conferir como é que ficou o acabamento, então eu acabei lendo umas 4, 5 edições e é uma merda, cara, é uma merda, que história ruim, cara, esse bicho. E eu acabei lendo outras coisas dos Novos 52, a Liga da Justiça, é tudo uma merda, cara. Isso porque falou falou que ia começar pagando de fodão que não lê Marvel nem DC. Exatamente, né? Mas sabotaram o meu plano, velho. Que falou que ia começar de fodão, que não lê Marvel nem DC, daí fala que lê, fala que gostou. Que gosta, né, cara? Depois disso que não é mulher. Que gosta das merdas que nem eu gosto. Tipo do bandoleiro também, do Rapinho de Columba, enfim. Ele é aquela mulher de brigadiano que quando vai fazer a queixa na polícia, pega, registra o BO, tudo, daí quando volta pra casa, os vizinhos ficam: mas por que tu voltou pra ele? Porque eu amo ele. Ele é uma boa pessoa, ele é um bom pai. Ele vai mudar, eu vou mudar ele. Depois o Marcel fala merda da gente lá no podcast e vocês dão moral pro cara. Caralho, é isso, cara. Então compare a Liliane Tiger. Liliane Tiger é fantástica. O senhor não fale mal da Liliane Tiger. Apesar de eu ter conhecido a piranha quando eu vi lá o post de vocês. Mas eu achei sensacional. Mas agora o Gary Bilbo, que é um traidor, ele vai fazer que isso, cara. Legal, traidor. Legal e não tão legal. Vai, prossiga. Trairagem. Olha só. Trairagem foi o que ele fez com a gente. Cara. Trairagem agora, né? Mas não tá editando nem os nossos podcasts que eles estão reclamando, pô. Vai, Gary Bilbo, fala, porra. Então, cara, a melhor coisa que desse ano chama-se Show da Maravilhosa, escrito por Foca Fofoca. Conta a história de... Eu não sei bem o que conta a história, porque não dá pra entender. Você não, sabe, Gariba. Porque você não leu. Cara, nem o Foca não sabe. É aquela história, mas é sensacional. Melhor a história, roteiro, a história é procurar o Aquaman que tá escondido. Cavalinho! Foca! Continua, Gariba. Foca, sim. Não, falando sério agora. É um pouquinho defasado, mas esse ano ali, pela primeira vez, Batman no 1 do Frank Miller. E é do caralho. Um pouquinho, só uns 30 anos aí, né? E, bem, não tem muito o que falar desse gibi. E a pior coisa que eu li é, sei lá, qualquer livro que o Flamengo gosta. Sei lá, qualquer coisa. É muito mamarrola, viu? Vai se fuder. Que delicante, Gariba. Que isso? Fala mal de New Gamer aí, Gariba. Fala mal de New Gamer. Ô, Gariba, o pior aí, qualquer um que o Flammer gosta, cara, eu vou falar que o Flammer gosta do mangá número 1 do Digimon. Verdade, achei bom. Você tá mexendo com quem tá quieto aí, hein? Ó. Não, só de literatura. É, porque Digimon não é uma literatura, é ruim mesmo. É, Digimon não é literatura, não. É livro. Daqui a pouco a Deck vai se manifestar aí, hein? É livro pra criança pintar, né? Pode ser. Vamos seguir, porque agora o Churrumino vai falar das preferências e despreferências dele. Vai. Já roubaram quase todas as minhas, né? Já roubaram todas sempre voz. É maldito. Mas eu vou falar de um também defasado, que é o Livros da Magia, cara. Alguém. Gordo Lazar, hein? É bicha, por que falar? Que pode aí. O único que o Alice ia falar, velho. Não sabe ler mais nada, velho. Segue! Pô, eu achei sensacional, cara. Eu não tinha lido ainda ali. Tipo. O do Sorg até, ele que me indicou e tal. E caralho. Gordo Lazar, nem você tinha indicado pra ele no Facebook, é uma prostituta, né, mano? Não, mas o Thor já tinha falado comigo antes, seu puto. É porque o Thor não é preto, aposto. É, garanto. Pesa bastante igual. Cala a boca que tá no podcast, tá bom. E de pior, meu querido? Pô, de pior, cara. Eu não li muita coisa esse ano, né, cara? Eu sou pior que eu segui pra isso. Tudo é bom. Mas eu acho que eu poderia falar de um post do nosso blog lá, chamado Como Fazer Cocô de Cachorro. Ainda bem. Acho que foi a pior coisa que eu li. O post é tão ruim que ele nem conseguiu falar. São os deuses castigando. Falhou, né? É, cara, não, é. Eu acho que foi a única coisa que eu li e me deixou meio bolado. Muito bom. Então, eu prefiro nem saber do que se trata. Então o Bruno vai falar agora. É, isso. Pô, eu ia falar disso, mano. Não, não. Eu ia falar de Twentieth Century Boys, né, que eu sou putinho do Urasawa também, mas todo mundo ia falar essa porra. Então vou falar daquele que a Panini lançou, foi aquele Arquivos de Casos Inexplicáveis do Batman. Que pegou aquele monte de punhetação que o Grant Morris adora fazer, né, de referência de ouro e essas coisas bizarras. E fez um compilado, né, das histórias que ele usou como referência no Batman dos principais. Mas, cara, aquilo ali, tipo, é pelo valor histórico mesmo, assim, tá ligado, né? Da Era de Ouro, assim, pra você ver como que era bem... Ele infantil, assim, chegava a ser ridículo, né? Pros padrões de hoje, né? Ele é ridículo, chato. Cara. É chatinho, mas é legal, velho. Pra você ver, tipo, o Batman Arc-Iris, tá ligado? Contra o Monstro Arc-Iris, ele pega a roupa Arc-Iris. aquela convenção de Batman, que ele tirou a história lá do... Vou apresentar o professor nerd, viu, gente boa. Vou te apresentar o professor nerd. Só tu e ele gostaram disso. Pô, mas é legal, cara. Ver o Batman lá com aquela. Como foi o início daquela corporação Batman lá, que né, nos anos 50 tinha o Batman da Inglaterra, era tipo um Batman e Robin que andava num cavalinho de madeira, cara. Na moral, tipo, subia uma carruagem quando era um cavalo, que era um cavalinho de madeira, tá ligado? Elétrico, era mó escroto. Mas é bem interessante, velho. Só pra ver as viagens do Grant Morrison, que sou putinha dele, tá? Chorem haters, o cara é foda. E. Deixa eu ver. Tem mais uma coisa, tipo, aquela Vertigo, Atire lá e outras histórias também é legal. E também tem a história do Morrison, que é interessante, que é do Matson Namorado. Do Morrison, né? Mas sou muito dia do Morrison, cara. E tem também uma. E tem aquela que Atire é uma do Hellblazer, que não foi lançada na época, porque era história de vários assassinatos, assim, de colégios que aconteciam. E tava tudo ligado num demônio, que na verdade não explica no final, fica aberto a história e o Constantino tava. Envolvido em todas, né? Estudando todas. E ela não foi lançada na época, que quando tava. Ela ia ser lançada uma semana depois que ocorreram os tiros em Columbine lá, né? Ele deu uma zona do caralho, o pessoal não lançou justamente por questão de abre aspas respeito, né? E foi lançado, acho que ano retrasado lá fora e esse ano aqui. E de bosta, velho, que eu li, cara. Na verdade, é uma coisa nova, já que eu tô falando coisa velha. Foi aquele Gerações, cara. Batman e Superman do Burn, cara. Vá merda, vá merda. É horrível, cara. Cara, como aquele negócio é ruim, cara. Agora tu tá falando de Gerações. O 3. Ah, não, o 3. Tudo bem, cara. Eu concordo, cara. Tu tá sendo muito leviano, cara. Tu tá falando. É, o Gerações é uma merda. Não, o Gerações não é bom, não. O Gerações não é bom. O Burn na época era boa, né, cara? Mas... Agora o 3 é um. O 3 é bizarro, mas eu gosto do Tiver. Então, pois é, cara. Bruno. Você falou que Gerações 1 é legal porque é o Burn na época boa, significa que hoje ele é uma porcaria, é isso que você tá dizendo? Não, não vou falar porque eu sei que tem um cara que tem coquinha do Burn aqui. Cara de tarapito, sabe? Mas enfim, tipo, pô, uma parada bizarra. O Batman tem 500 anos, virou imortal, tá ligado? Ele virou uma putaria de viagem no tempo, daí via o Batman imortal, a Super Moça virou filha, é uma cagada do caralho. Eu tentei ler no ônibus. Não, porque o Batman morrer com uma bala, o Darkseid. É tão. Morreu, né? Não, o Batman viajar no tempo velhaco demais. Não é questão de viajar no tempo, a questão do Batman virou imortal, velho. Deu a fita lá, o Batman virou imortal, ninguém mata o Batman, agora o Batman é o Batman mesmo, tá ligado? Batman, cara, isso tá... Você já viu aquela tirinha, aquela tirinha que com as imagens do desenho da Liga, que o Batman tá com um papel na frente do Super-Homem, assim, falando, ah, isso aqui é uma lista de todas as razões... Pelas quais eu sou melhor que você. O Super-Homem, olha assim, aqui só tá escrito, eu sou o Batman. Mas enfim, é uma história bem ruim, cara, tipo, o roteiro é fraco, ele fica usando muletinha assim, e não é legal, não curti. Basicamente, preconceito com deficiente físico. Mas HDR. Galhão. Muito bom. Tô lendo aquelas histórias dos maiores clássicos do Quarteto Fantástico, do John Byrne, né? Cara, é legal se você só lê os diálogos, porque se você lê todo o texto, cara, você não consegue avançar na história, é muito cansativo. O Byrne é verborrágico pra caralho, né, cara? Pô, cara, é muito confuso, cara. Outro podcast que a gente fala do John Byrne, a gente chama o HDR pra defender ele, enquanto vocês falam... Não, cara, eu tô dizendo. As histórias são legais, só que o cara é muito pomposo, verborrágico. Cara, 20 pessoas aqui, eles vão ficar falando do Burn. Léo, eu quero transar ainda hoje, chega. Ô, Léo, só deixa eu falar 2 segundinhos, faz mais uma aqui. Calma, cara, o X-Videos vai estar lá. Sabe, eu vou falar de uma vez, esse visor ainda não está, cara. Eu repito, deve ser minha. Então, é só o justiceiro também do Greg Hook, que foi publicado lá, que ele perde o zóio, que é legal pra cacete também, cara. O justiceiro tem essa putaria, né? Dá uma cagada, daí fica bom de volta, daí agora dá outra cagada e fica bom de volta. Antigamente, antes ele tava como o Franken Castle, né? Que tava uma bosta, ser retalhado. E agora voltou bem legalzinho, cara, por essas histórias dos anos 80 mesmo, bem simplona, de espionagem, tiroteio, caralho, quatro, é massa. Muito fora esse Justiceiro Solid Snake aí, velho. Justiceiro Solid Snake, exatamente. Muito bom. É, Alix, você já deve ter percebido que a gente tá falando de melhores e piores de quadrinhos, né? Uhum. Então, por favor. É, o melhor quadrinho foi aquele Laços lá daqueles caras lá dele. De BH, você tem irmã, vai. Que lá? Essa parte não além do vídeo, ô Alix. Isso, é isso aí. É... E a Almo saiu, é uma prostituta. Né? Caralho, que ver. Tá, não pode ser. Caralho, velho. Variado, cara. Faz uma coisa. Então... Não, porra, pera aí, tá tocando alguma coisa aqui, não sei o que. Caralho. Chega, perdeu ali. Perdeu a vez. Pula aí. Não, pera aí, e pior coisa, os posts do Bruno. Você. Tá bom, chega. Vamos lá. Cara, o que eu li de melhor, eu sou um cara arrojado, então eu só leio coisas boas praticamente, né? Dá pra destacar o que ele falou, o Laços, cara. Que HQ foda. Laços e Magnetar, né, velho? Cara, eu preferi o Piteco, foi a minha preferida. Eu não li também. É foda, cara. Eu não acho essa porra pra comprar em lugar nenhum, cara. É que foda. Também eu não achei, cara, o Piteco. Eu não acho dinheiro pra comprar, se eu achasse eu comprava. Manda um descanso pra gente aí, Matuza. Não, do Piteco. Morre, quase morreu. Enfim, e cara, eu, como eu disse, eu sou um cara arrojado, né? Não leio coisas ruins. Então, dentre as coisas boas que eu li, eu leio fábulas, eu coleciono fábulas, cara. E fábulas continua legal, mesmo depois que os gringos são muito bons, cara. Eu também fui pra caramba. Não, pra só de ataca de novo. É um brincalhão. Mas, cara, eu tô começando a ficar incomodado com as resoluções que o Bill Willingham dá pras tramas dele, cara. Tipo, ele cria uma puta situação impossível, assim, e aí ele tira umas coisas da cartola, cara. Não, tá aqui, ó, resolveu, tá? A luta da Branca de Neve com o cara lá, né? Tira o Deus da Marte e resolve tudo. O cara queria dar um fica-traco nela, né? Não, a Branca de Neve com quem? O cara queria dar um fica-traco nela. Que luta da Branca de Neve, quem queria dançar com ela? Ah, você não viu isso aí? Tu Pixie morre, cara. Spoiler. Não, peraí, eu deixo uma coisa clara. Eu tô no arco Bruxas, eu tô lendo o Nacional. Ah, tá. Esquece que o Zé falou, tá? Cara, o Big Bilobo morre. Willigan, ele já falou, a revista ia até a edição 75. Só que o negócio tá dando dinheiro pra ele, vai enrolar até 150. Não é isso, Silvio. O problema foi ele o seguinte: ele, ó, vai, o arco lá das Arábias aparece com ele, o. Caralho, o Aladdin, se eu não me engano, não lembro se é o Aladdin ou outro, aparece com o gênio. Eles começam a curtir: puta que pariu, o cara apareceu com o gênio é foda. A bruxa da Floresta Negra fala: fudeu, o gênio pode fuder a porra toda. Vou falar lá com o Senhor Norte, que é a entidade mais poderosa que eles têm lá, falar: cara, eu posso até sair na mão com ele, mas vai destruir o mundo, assim, entendeu? Fudeu, caralho, o que nós vamos fazer e tal? Aí, qual a solução? A bruxa, quando um sujeito lá faz o pedido pro gênio, ela altera magicamente o pedido dele. Então o gênio ouve outra coisa e mata todos os traidores, mata o cara e resolveu o problema, hein? Beleza? Resolveu, entendeu? Essas coisas que são foda. Ou então, resolução muito fraca mesmo. Então, como eles ganham a guerra? Pô, tá lá o Gepeto, domina todos os mundos por milhares e milhares de anos já. Cara, isso é muito errado, velho. Você, quando tá fora do contexto de fábulas, eu vi que o Gepeto dominou o mundo por vários anos, é muito escroto, velho. Enfim. Aí o que, que eles fazem? Eles chamam lá as fábulas das Arábias, pegam um navio, enche de tapete voador, colocam um monte de soldado armado e saem metendo bala em todo mundo, destruindo o portal, tá beleza. Guerra e tal. Botaram, acionaram a maldição lá da Bela Adormecida na cidade, na capital lá dos caras, dormiu todo mundo, ok, vencemos e tal. Ah, pô, não, né? É, Joe Quesada, é, mestre Joe Quesada, cara, é mágica, não tem que explicar porra, né? Eu achei legal uma, duas, três edições, isso aí tá começando a cansar já. Mas enfim, Vini, pior e melhor HQ, rápido, vai, tempo. Melhor HQ, eu não sei, mas a pior é Homem-Aranha Superior. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu inteiro concordo. Vale livro, viu? Vale livro. Ah, vale livro? Cara, eu li... Eu comecei a ler Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas esse ano. Então, parente do Alites. É Dumas ou é Dumas que fala? Dumas. Dumas. Dumas. Aí é Dumas porque você tem que falar como os franceses falam. É Dumas mesmo essa porra. O livro é meu, eu paguei, eu falo do que eu quero. Tudo pedante, tudo pedante. Ele que vem reclamar. É, qualquer coisa, ele que vem falar comigo, aquele preto lazarento lá, que o livro é meu. A primeira parte do incrível podcast do Super Caralharg dos Enxutos Gostores. Então eu não sei como vai ficar a edição dessa porcaria. Em todo caso, aguarde ansiosamente ou não pela segunda parte, onde falaremos de outros assuntos tão interessantes quanto esse que falamos agora. Léo. Yeah. Ô Léo, viado. Fala. Para de gritar, filho da puta. Quem é esse cara, meu? Quem chamou a lista dessa porra? Ele não tá no site? Não, mãe. Escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, bicicleta correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo, levar o garoto pra atravessar o rio, levantar pra Butaquara, espada justiceira, bem minha visão além do alcance, Thundercats, oh! Castazão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de canhão antigo, dá uma rodadinha. Fazer fila, se jogar no chão, passear de barco. Apostar corrida, cuidar do neném. Computador antigo, estudar. Resgatar corpos, reto projetor. Jet ski no lago, coreografia, corrida de tanque. Aprender a atirar, pular de paraquedas, andar sem camisa e ver o céu se pôr.